pra mim acabou. Essa história já deu. Pode seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu. Vou chorar, vai doer, mas não vou voltar. Tudo que você fez, você vai pagar. Porque o mundo nunca pode, ele vai girar. Vou encontrar alguém que vai me amar. Solteira e livre de você. Quero você vai pagar, porque o mundo nunca pode, ele vai girar. Vou encontrar alguém que vai me amar. Solteira e livre de você. Quero.